pois o teu braço no meu. Ajuda-me a seguir ao virar esta esquina. Há um paraíso por descobrir. Não quero que assistas a esta lenta bebedeira. Porto-me como uma criança faminta. Vem embriagar-te comigo à beira. De um barco, copo de absinto. Mas dança. Sincero dizem, no uso da palavra, fotografia, página, jornal. Se este for o teu sonho, yeah.